Bahia para 2000, X-Ray autorizado com 1013, F-6481, reportando estabilizado. Quilo Oscar, táxi aprovado, chame aqui esse São Papá. O senhor poderia confirmar que eu vi? Quando 3 a bordo, ciente, eu chame no Papá. Salvador, Mono 869, boa noite, está pronto na ponta de espera da 1-0. Mono 869, autorizado Linhares decolar da pista no zero, vento 130 graus, 049, que nega padrão. Padrão, a linha decola da 1-0, boa noite, 69. Chame-se 1-2835, alterna 1-2535, alterna 1-2535, obrigado, boa noite. Golf Kilo Oscar, autorizado cruzamento, segue via Quebec, Mike Lima, na Lima para ingresso no pátio principal, chame o solo Salvador em 1-2-1-9. Decolado aos 29, chame agora o controle de Salvador na frequência 1-2-0-8, bom voo. 1-2-0-8, obrigado, bom trabalho. Passa 2000 pés, Árvore 1. Bom, no 869, com salto radar em decolagem, subavia 6 da Árvore para o nível 360. Livre ascensão via Arbor para o 360, gol 1869. Decimal 95, ABC 8481. 95, obrigado. Torre, boa noite, ABC 8481. Vai passando Simbra. Cargo 8481, boa noite, tráfego avistado, cair em Rapadão, pouso autorizado, pistão de zero, vento de 130 graus com 03 nós. GV Coos, pistão de zero, confirma toda a extensão? Afirmo, toda a extensão. GV Coos, pistão de zero, 8481. Você gostaria de coordenar a voa direto na proa de Elefa para não precisar curvar a esquerda agora, por quê? Boa noite, 69, você precisa de direto a Elefa. Muito obrigado. Elefa, autorizado. Golf Kilo Oscar autorizado alinhar e manter na pista no zero. Fala, galera, manter pista no zero. Golf. Na pista cargo 8481 no solo 35, libera a pista próxima interseção à direita. Chame solo na frequência 121, decimal 9. Tá com a direita, 219, Tango Golf, Kilo Oscar, pista liberada. Autorizado decolar, pistão no zero, vento calmo, QNH padrão. Gol 1869, chame Centro Recife, 1288, alterna 1260. 0.8, bom voo. 0.8, gol, que eu acho. Salvador, Papatango, Golf, Kilo Oscar. Tango, Golf, Kilo Oscar. Contato radar decolagem, suba via Seda Conde para nível 090. Seda Conde, salve para nível de voo 090, Golf, Kilo Oscar. Delta 3662, Sub 3662, acione identificação, voo e posição intacta disponível 050, ajuste na 093. Sub 050, E3. Torre Salvador, boa noite, o voo 1705 no plano para a próxima. 1705, boa noite, autorizado, alinhar e decolar, pista na 0, vento 090 graus, 039. Autorizado, alinhar e decolar na 10, 1705. Para 2.000 pés, autorizado IADF, que da pista 90, muito boa noite, chegou no 645, ponte cara da 10, pronto para decolar, gente. Ono 645, boa noite, autorizado, alinhar e manter pista na 0. Alinhe e mantém no 0, gol no 645. 705, decolado 55, chame o controle, 120, desce no 8, vamos ver. 0, desce no 8, obrigado, boa noite. Bruno 705, contato radar decolagem, suba via saída Selvo 1 para nível 360, para 2000 pés, para velocidade direto laser. Bravo 1 para 360, seria coordenar o 380 no final? Fechar a guarda e voo no 705. 9705, conecta com o C3IF, submetendo nível 340. XT340, mas estou solicitando ainda o 380 final. XT340, gol 9705. Gente, gol 9705. Foro 645, autorizando a decolagem, pista no 0, vento 0, 9, 0 graus, 0, 3 nós. Decolagem, pista no 0, 645. Salvador, boa noite, Papatango Lima, hotel, hotel. Papatango Lima, hotel, hotel. Boa noite, autorizado o acionamento, reporte para o táxi. Direcionamento, vai reportar para o táxi, só para informação, permissão de transporte interno de Monte Hotel. Gente, Lima Hotel Hotel, já coordenado com o controle. Agora 645, decolada 58, chama o controle em 120, destino 808. 208, boa noite, obrigado. Patrulha, boa noite, gol 645. Falou, cruzando Rick Antônio. Gol no 645, contato radar na decolagem, subavia Sambo 1 para nível 360. 360, Sambo 1 no 645. Volta 3662. Tá 3662, estou aqui. 118, desse 195. 895, boa noite, até mais. O Golf 11 kW, 8 milhas, sua posição Conde, serviço radar encerrado, chama o controle Aracaju na frequência 1203. 1203, Golf 11. Salvador, boa noite, Gol 908, Dona Informação Alfa. Gol 9081, Astiane, identificação, foi a posição ITAP, espera nível 050, o ajuste Salvador na 014. SITAP, Brand TAP, descendo para 050, 1014, o gol 19081, obrigado. Salvador, boa noite, Tá 31, 100%, pronto, pode estar na 1-0. O Gol no Neco 5 solicita prosseguir direto para a posição do Docos, confere. Confirma por controle? É, o Gol no Neco 5, podemos prosseguir direto o Docos? Fala no Neco 5, mas tem precisa sair. Sim, senhor. Gol no 705, Centro Recife, 1288, 1128, decimal 35, alterna 125, decimal 1, Gol no 705, suba no nível 340. Errado, autorizada a decolagem, pista 1-0, vento 060 graus, 029. Vai iniciar na 1-0, tá 3, só no 105. Então, 355, decolado 04, chega o controle 1208, por favor. Gente, passando o controle 08, cuidado. Torre Salvador Lima, hotel, acionado, parte 5, solicita instruções para o táxi. Papatango Lima, hotel, hotel, autorizado táxi, reporte na táxi do papá, agista no 014. 014, livre táxi, vai reportar no ponto 0 da Alta Paula, no total. Região 55, contato radar da decolagem, suba via saída Salvo 1 para o nível 320. Via Salvo 1 para o nível 320, tá 3. Salvador Lima, hotel, hotel, para ingresso na 17. Papatango Lima, hotel, hotel, autorizado ingresso na 17, reporte LL Panda. Livre ingresso na 17, vai reportar com o aviado, com a sua Sólio, tá 3155. 3155, prossiga. Vou tirar agora direto a moto, a partir da presente. 3155, autorizado, Lisa. 0155 que prossiga. Quando possível, apreciaríamos uma proa mais direta, estamos bastante atrasados. 0 graus, 0 3 nós. Gente, quando pronto vai iniciar a decolagem, dá um no 7 ali no hotel. Estabilizado, Mótima. Direto, Mótima, tá 3-1. Exato, tá. TAM 4778, mantenha o ponto de espera e como tráfego com prioridade decolando da pista auxiliar, o mesmo irá no perfil da MOMO cruzar o campo, mantenha o ponto de espera. Ou 9081 no DCAV para 2000, pede autorizado IADSXV na pista 90, o ajuste 0014. Via para 2000, autorizado XV da 10, gol 9081 no MICA 3. Inicialmente ali mantém 10. Ali mantém 10, com a 7-3, obrigado. Papatango Lima, hotel, decolada 09, chame o controle, 120, decimal 8, morro. Controle 1208, obrigado, Lima Hotel 7. Controle Salvador, boa noite, Papatango Lima, hotel, transporte em firme. Papatango Lima, hotel, contato radar na decolagem, suba para nível 180, saia da MOMO. Vai subir para 180, saia da MOMO, Lima Hotel. Se o 4778 mantém a posição, o tráfego já se tornou no cruzamento do campo. Autorizado em decolagem, pistão 10, vento 070 graus, 02 nós. Iniciado da 10, tá? 172. Tá, 3823, ponto 0 pronto. Tá, 3283, boa noite, tem condições de decolagem, 5 autorizado? Então, 3283 é autorizado. Inicialmente, aliar e manter pistão 0. Gol 9081, nós estamos tráfego 2 horas, 1 ou 3 milhas, somos noroeste, passa 3.500 pés, subida para nível 1, 8, 0, 1. Mike Uniforme 2. Você tem o tráfego, Gol 908. Abatendo Lima, Hotel, Hotel, informa o tráfego 9 horas, 1, 2 milhas, rumo Nordeste, passa 3.500 pés, desceu para 2.000 pés, um tráfego 738. Esse o tráfego, avisou, olha, botei o tempo. Tan 4708, decolado 12. Chame o controle em 120, decimal 8, morro. Boa noite. Boa noite. 4778, passa mil pés. Tan 4778, contato a banda decolagem. Eu já vi a saída da PUCA para nível 330. 330, via saída. Pode voar Jamo, senhor, com referência? 778 após 2000 pés, está autorizado direto já. Tratou. Tan 3283, autorizada a decolagem, pistão na zero, o vento 080 graus, 029. Autorizada a decolagem, pistão na zero, tá. 3283. Boa noite, 2, 80, 9020, ponte de espera. Tá lá, né? 9081, torre 18, decimal 95. 9081, eu comprei o controle. 9081, prossiga. 2-1-1-8-9-5 1-1-9-9-5-2, voo 9-0-8-1, boa. 0-2-2-7-9-5-2, voo. Ajuda 7-9-5, aciona identificação, voo e ponto para interceptar chegada a bom, seu ajuste está voando 0-1-4. Bom, filme 14, identificou 2-7-9-5. 3-1-5-5, chame de centro Recife, 1-2-8-3-5, alterna 1-2-5-1. Para 9081, autorizado pouso. Pistão na zero, vento 080 graus, 03 nós. Autorizado pouso, pista 10, gol 9081. Ah, é, voa pelo 2795, senhor? Afirmo, azul 2795. Voa pelo, repasse para descida. Pelo, repasse descida, 2795. Polícia Salvador, Tan 3283, usa 1900, arpo 1, voo. Tan 3283, contato radar na decolagem, subativa saída, arpo 1 para nível 330. Contato radar na decolagem, arpo 1 para 330, Tan 3283. Canal 020, autorizado, alinhar e manter pista na 0. Na 0, ali, mantém 9020. Petrolina, hotel, hotel. Ou está autorizado direto Petrolina? Direto Petrolina, Lima, hotel, hotel, obrigado. Salvador, até 3283, solicita a coordenação para voar direto elétrico. 3283, autorizado direto elétrico. Pela direita, eu falo 29, gol 908, não é pegando. Reautorizado, galera, decolar pistão na zero, vento 090 graus, 03 nós. Decola no 090 graus, 03 nós. Número 1 no ponto para próximo, 1099. Chegou na 099, observe a rolagem verbal 2 da TAM, após autorizado, LR motivo no zero. Após livre, Lima B no zero, gol 1099. Zero, contato radar na decolagem, suba a via São Voo para nível 340. São Voo 340, quando possível, voa direto São. Radar na 020 para 2000 pés, autorizado direto Leda. Após 2000, direto Leda. Na 795. 00 grau 039. Decolagem da 1090 gol 1090. 5 boa noite. Agradecido, Azul 2795. Azul 2795 dispara 4000 pés, ajuste na 094. 4000 com 1014 da 2795. E 283, chame Centro Recife 1288, alterna 1260. 288 ou 260, Centro Recife, obrigado, 3283. Controle 120, décimo 8, com voo. 208, bom. Olha, Salvador, gol 1099, boa noite. Gol 1099, contato com o radar da decolagem, suba via saída Arbor 1 para nível 360. Arbor 1, 360. como ativar o 9020? O 9020 mantém a prodileira, aguarde de coordenação. Aguarde. Pego Lima, Hotel 7, chame-se do Recife na frequência 12545, alterna 12685. 12545, 2285, levantei até, obrigado, boa noite.